Leitura do livro Gloriosa Vocação, A Mulher Virtuosa e o Dom da Maternidade, da série Best-Seller sobre Família, autora Nancy Wilson. Capítulo 1. Panorama. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Hoje a Igreja é caracterizada por muita confusão a respeito do papel de mãe. O que a Escritura ensina de maneira tão clara e simples é distorcido por aqueles que se recusam a se submeter à palavra de Deus, tornando-a irreconhecível. O mundo se infiltrou na Igreja e está conduzindo as mulheres à perdição, ensinando-as a desprezar o padrão bíblico quanto ao dom da maternidade. Mas, como Deus misericordiosamente concede reforma e reavivamento para sua igreja, muitas famílias estão descobrindo que foram enganadas ou desobedientes e estão retornando às antigas veredas apontadas nas Escrituras. É essencial que as mães cristãs entendam o seu chamado a fim de que possam abraçá-lo de todo o coração. Quando obedecem fielmente ao Senhor, desempenhando esse papel tão precioso e árduo, as mães podem esperar que Deus cumpra as promessas de abençoar sua família. Neste livro, enquanto apresento o chamado ou a vocação de mãe, irei examinar diferentes aspectos desafiadores dos deveres maternos no lar, desde o parto até o dia que os filhos saem de casa. Mas antes de analisar essas áreas específicas, é importante olhar para o nosso panorama. Sempre que assumimos uma tarefa importante, é útil que tenhamos uma visão do desfecho. Enquanto constrói uma casa, o construtor pode não ser capaz de ver com seus olhos naturais como será o produto finalizado, mas pode, pela fé, por assim dizer, saber qual é o alvo. Os projetos de casa contemplam o design completo. E à medida que cada parte vai sendo erguida, ela deve seguir a planta já projetada. O dom da maternidade deve ser visto de modo semelhante. A mãe precisa ver as tarefas diárias à luz do design completo. O trabalho de cada dia é significativo, pois contribui para o plano de longo prazo. Embora possamos ser tentados a pensar que este tijolo específico nessa parede específica não faz tanta diferença assim no formato final da casa, o construtor sábio terá outra opinião. Cada bloco é importante e assegura que a casa permanecerá estável e não será levada na primeira chuva que cair. As mães devem ver os deveres de cada dia como parte desse processo de construção. Embora possa parecer que pouca coisa foi feita em uma única tarde, todos aqueles tijolos fazem diferença. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Provérbios 14, 1. Seguindo a ilustração da construção de uma casa, vejamos agora o que a Escritura diz sobre essa planta de construção e por que o chamado de ser mãe é tão significativo. Primeiro, iremos considerar as imagens bíblicas positivas quanto ao dom da maternidade nos Salmos e Provérbios, e depois iremos analisar as instruções específicas dadas às mães no Novo Testamento. Os Salmos 127 e 128 são geralmente citados por suas belas descrições de mães e filhos no lar. No Salmo 127, os filhos são chamados de herança do Senhor, um galardão, e comparados a flechas na mão do guerreiro. O homem com uma aljava cheia é feliz porque seus filhos lhe dão estatura na sociedade, como um sinal da bênção de Deus. A mulher virtuosa, em Provérbios 31, tem êxito em seus deveres porque levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Suas obras, o fruto de suas mãos, a louvam à porta da cidade. Seu marido e seus filhos testificam a obediência dela ao seu chamado, e ela é elogiada por sua obediência frutífera. Considere as imagens adoráveis do Salmo 128. As bênçãos para aquele que teme a Deus incluem alegria em volta da mesa de jantar, na qual o fruto do seu trabalho duro é desfrutado. A esposa é descrita como uma videira frutífera. E onde ela está? No interior da casa. A mãe é central para esse cenário de bênção e prosperidade. Em volta da mesa estão os rebentos da oliveira, uma imagem de promessa, crescimento e prosperidade futura. Esse salmo se encerra com uma bênção. Vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Uma mãe que cumpre seu chamado frutífero é um meio que Deus usa para trazer bênçãos para toda a família, seu marido, a igreja e a sociedade. Mães que compreendem que Deus deseja uma descendência piedosa, Malaquias 2:15, entendem quão importante é o papel que desempenham no cumprimento da vontade de Deus. Embora exija diligência, trabalho duro e fé para suscitar uma descendência piedosa a Deus, é um trabalho que satisfaz a alma. Essa visão bíblica do dom da maternidade é rica em temor a Deus e cheia de frutos. É abundante em excelência, honra e bênçãos espirituais. A mulher descrita em Provérbios 31 é uma mulher satisfeita. Ela pode olhar com prazer para os anos em que trabalhou duro criando seus filhos e administrando o seu lar. Ela colhe uma safra de coisas boas a partir do seu trabalho duro de semear obediência. Essa é a sua casa atingindo as etapas finais do acabamento. A mãe de filhos pequenos deve ter em mente o dia em que todos eles, pela graça de Deus, serão adultos que se levantarão da sua presença e a bendirão. Pode ser difícil de manter essa visão de longo prazo em meio às fraldas, à disciplina, ao ensino e a centena de outras obrigações. Mas a mãe cristã deve ter em vista a casa devidamente concluída. Sua obediência é fundamental no momento de transmitir aos filhos o amor pelo Deus Altíssimo. O Senhor é fiel e nos deu filhos. A mãe cristã, em resposta, deve ser fiel em confiar-lhe seu rebento. Agora, consideremos Tito 2, 4 e 5. Essa passagem descreve deveres para as mulheres na igreja. As mulheres mais velhas devem ser mestras, instruindo as mais jovens. As mais jovens devem ser discípulas, aprendendo e aplicando esse ensino. O que as mulheres mais velhas devem ensinar? A amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Esse bom ensino capacita a mãe a florescer e destacar-se em seus deveres no lar, e a fortalece para exercer um impacto tremendo sobre sua família. Na medida em que as mulheres mais velhas transmitem seu bom ensino, toda a comunidade cristã é abençoada. As mais jovens podem voltar-se para as mais velhas em busca de ajuda, apoio, ensino e encorajamento. Enquanto isso, as mais velhas têm um papel vital na igreja. E não tem por que estar escondidas, mas antes devem estar ocupadas em cumprir seu chamado de transmitir as habilidades referentes ao dom da maternidade, bem como da manutenção do lar, para a próxima geração de mães. Finalmente, devemos considerar o que acontece quando as mães estão cumprindo o seu chamado que Deus lhes designou no lar. Quando as mulheres se dedicam a seus maridos, a seus filhos e à prática de edificar o próprio lar, toda a igreja é fortalecida. Esse é, na verdade, seu ministério para a igreja: ser uma esposa submissa que cria filhos piedosos. Obviamente, quando repleta de famílias saudáveis, a igreja permanece saudável e estável. Quando enxerga quão valiosa sua contribuição pode ser, a mãe cristã tende a transbordar de gratidão a Deus por ter ele confiado tamanha boa obra às mulheres. Edificar um lar é uma boa obra, e como veremos nos capítulos seguintes, criar bem os filhos também é.